Alô! DJ Tom Máximo, o homem que deu seu alô para todo o Brasil. Brasil! Chega para abrilhantar o show e botar pressão nos seus seguidores da Dona da Noite. Vem, DJ Tom Máximo, dê seu show, meu DJ. Estamos aqui, Marca Arena City, e a nossa luxuosa chegou para detonar, senhor! Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar o jeito de te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Yeah! Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos, leva junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. DJ Tom. Sei o resultado. Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. DJ Tom. Aproveita e faz amor. O Pará já conhece. Espaço da saudade. Já me esqueceu. Nossa luxuosa detonando. Como é que é? Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Ah, esse cabelo em forma de. Nosso abraço aí, Ernesto Mel. Isso aqui também com a gente, um abraço! De hoje em diante, os seus lábios de mel. Só eu. Os irmãos Marca Arena! Isso é um aqui também com a gente! Um pedaço do céu, eu tô pronto pra. E aí, Spoca! Tô te esperando já faz tempo, tipo assim, a vida inteira. Eu já te amava em pensamento, juro, não é brincadeira. Dona da Noite. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar. E naquele segundo, Dona da Noite. Parou pra suspirar. Luxuosa. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio. Dona da Noite. O amor nasceu em mim. Um abraço aí também, o Pepe, como é? O comandante aí do Jato 2, o Edson Joelma, da Vila dos Cabanos. Finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. DJ Tom detonando todas. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim, a vida inteira. Oi! Eu já te amava em pensamento. E amigo malucão, um abraço pra você aqui do Tom Máximo. E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar. Tum! Naquele segundo achei que o mundo até parou pra suspirar. São os melhores pra ficar no CD do Homem do Alô. A Luxuosa. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E aí, cabeção! Sei, é um jeito do céu. Tá por aqui também com a gente, um abraço pra você. Tá na dona da noite. O espetáculo agora é da dona da noite. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, ensina pra mim como é que faz. Como é que faz? Como poxa, abraço aí, a Negona. Adeus, o rei do Palmito, do Interlan. Um abraço pra vocês. O amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Máximo. O amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só. Eita, Barcarena, que eu dou valor. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alãozinho, simplesmente. A dona da noite chegou em Barcarena. Tô máximo. Toca, toca, toca. Toca pro Charlie. Charlie! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E máximo. E obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. O Pará já conhece. Você me luxuosa. Do jeito que eu te amei, foram tantos planos. A dona da noite feliz. Chegou. Acreditei, acreditei, acreditei. Dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Um abraço ao professor e as patroas, os patrões são aqui também com a gente. Um abraço, doutor. Tom Máximo. Dona da Noite chegou. O espetáculo agora é da Dona da Noite. Ela chega aqui em Barcarena City. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Tom, tom. Tom, tom, tom. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Diz assim, Barcarena. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. É o Neto Cunha, é? A minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Bora dançar? Vai dançando. Aí! Dança assim! Dança assim! Daquele jeitinho gostoso. Daquele jeitinho que a gente sabe dançar com a gata. Quem é que tá solteiro? Joga o bracinho pra cima e bate na mão, mano. Só quem tá solteiro. Quem é que tá solteiro? Toca, toca, toca, DJ do assim! DJ Totalmente Romântico. E aí, Pantera, pra você, garoto. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo. novo visual da... Quer por meu namoro, o novo visual... Teve sua oportunidade, não aproveitou... Meu amigo Dudu! Vacilo, o Chito Flávio! Amor, MDK do Búfalo! E a equipe Rex de Barcaré! Eu vou... O Pará já conhece. Você quer ver eu trair meu bem? Manga de desenho. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Nosso amigo Ronaldo. Só uma igual. Nosso amigo grande Ronaldo. Isso aqui com a gente. Alô, Ronaldo! Homem que projetou aí o nosso novo visual, né, Ronaldo? O novo visual da Luxuosa chegou, chegou, chegou, chegou! Cadê o Rogério, hein, Ronaldo? Seu parceiro Rogério Ronaldo é o nome da emoção aonde eles projetaram o novo visual. O novo visual da Luxuosa chegou. Chegou, chegou, chegou, Macarena! Chegou. E o Bora dançando com o homem do amor. Nossa Senhora! Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui. O Pará já conhece. Abrindo cerveja com Luxuosa. Tanto te passa pra frente. DJ Tom. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar. E aí, Macarena? Eu vou trocar. No nota tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Para meu DJ! Minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu. DJ Capone tá na área. Certeza. Um abraço pra você aqui do Tom. DJ Tom. Me mata não. Fala tu. Internet virou. O amigo Edelso. O patrão do cego tá na área. Seu Marcos também, isso aqui comigo, ele e o meu parceiro Alfredo lá do BH. Luxuosa Carroça da Saudade, comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. E aí? Pode arrumar as mãos. Luxuosa. E vir morar nos meus. O Pará já conhece. A gente dividir. Um novo visual. Já imaginei a gente num lugarzinho sob mim. Bora, Fabrício! Com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor. E amigo Serginho, super! Vim te cuidar. Cafezão! E a primeira dama, Valzinha! Vem, né? Alô, Fátima Castro de Barcarena! Alô, Luandra! Eu digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz. E aí, Nazareno? Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. E amigo Ariel? Alice e a galera da Vitória! Vitória! Cosméticos Naturais estão aqui, ó! Visual, visual! Um novo visual da Luxuosa. Vai! Alonso. DJ Tontico! E quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela terra. Dom, dom, dom. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. Meu parceiro Ribeiro Aldelso, o homem que comanda aí os palmitos. Isso aqui também comigo. Alô, Aldelso! Você fica me iludindo. E eu fico nu, mar caindo. Bora virar! Bora virar! Carroça da Saudade. A luxua! O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. Um novo visual da... Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo. Um abraço, Lorane Barbosa, Laiane Barbosa de Tubanema. Isso aqui também comigo. Estamos aqui no nosso curral do Diel. Camisas, taças, bonés, você encontra toalhinha. É. Aqui ao lado. Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Já abracei o Tandy Japonesa. Isso aqui, um novo visual. Um novo visual. A dona da noite chegou. DJ Tom. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Volte, por favor. O espetáculo agora é da dona da noite. A dona da noite chegou. Chegou. Adilson. O meu coração fica batendo ligeirinho por essa mulher. Olha aí! Ela adora me pisar, fazer o que bem quer. Pois ela não vale nada, é uma qualquer. Dona da noite. Roda a bolsinha nas esquinas, sai com qualquer um. Mas eu queria mesmo ser o seu número um. Sua paixão, sua vontade, razão de viver. O Pará já conhece. Mas ela é fingida. Com todos que leva pra cama, diz que sente amor. O que que ela é, meu compadre? É uma bandida. Por te querer assim demais, eu sou um sonhador. Dama da noite. Luxuosa Carroça da Saudade. Comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Estamos aqui em Barcarena City. Eu sou maluca. Já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Luxuosa. Estou me sentindo tão só. Um novo visual da... Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço. Um abraço aí, a Missiane. Isso aqui é ao lado do molequinho. Você faz. Hoje. Mereço. Como é? Confirma. É ele? Somente agora. É ele. Nossa comitiva, carroça é festa. Meu compadre Careca, ele é patroa. Leandro Paixão, nome da emoção. Você não sou. Olha, ela acordou. Bora, Sandrinha. Não merece isso, meu amor. quero nunca mais. DJ Tom, detonando todas. Bora detonar! Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. Alô! E que nunca amei ninguém assim, amor, é como te quero. Luxuosa. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Um novo visual. É vero que te amo. Esse abracinho, Mário do Rosa. Só aqui com a gente. É vero que te amo. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero. O espetáculo agora é da Dona da Noite. Quando o amor invade o coração, a gente sai de série e fica cega de paixão. Oh, oh, cega de paixão. E só faz sentido a vida se aqui comigo. Deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo. A galera do Flamenguinho tá na área, meu irmão. Eu não vivo sem você. Chegando, chegando aqui. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Lúcio CDs. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom máximo. Nunca leva certo. Novo visual. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. E dia 21 de dezembro pela primeira vez. Seu amor não é sincero. No Laranjal e Barca Arena, a dona da noite, no barracão do tio Zé. Você nunca. E claro, você não pode perder de jeito nenhum. Já não espero. Mais uma do Ronaldo. Alô, Ronaldo. O Pará já conhece. E bem, eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais pra lembrar. A saudade fica pra trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Música. Minha amiga Iago Rabelo e a Jéssica Brito. Estou curtindo a carroça. A nossa dona da noite. Um abraço. Preciso de você. Um novo visual. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Aí eu que dei de chamar. A lembrança que restou. Diz! Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Alô! Luxuosa Carroça da Saudade. Comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. E a galera do Cafezão também! Posso mais ficar a e amigo gordo Betão! Viajar. Tartaruga e o Maicão aí do Açaí, Pica Pau e a galera aí do Flamenguinho. E são aqui. É hora de o Pará já conhece. Galera do Flamenguinho, meu irmão. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. E amigo Charles dos Fanáticos, rompendo fronteira desde sexta-feira com a gente. Ele disse pra mim, Tom, sexta, sábado, domingo e segunda, ouvindo o som do eu vou estar do lado da luxuosa. Quero ver. Quero ver mais tarde lá em Bragança. Ficar contigo. Como é que vai estar? Demoro, pra você vou voltar. E o GPS? Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Um novo visual. Luxuosa, direto dos Campos Marajoara para o mundo. A Luxuosa, Carroça da Saudade. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Um novo visual. Spooker! Meu amigo Robson, o nome da emoção de Margarida City. Já já ele vem dar uma olhada aqui em cima, aqui no comando da nossa dona da noite. Ele falou que hoje ele quer tocar. Sorrir. Sei que não é tarde para mim. O Pará já conhece. O Pará já conhece. Já temos CDs aí da parte do Franginha, da parte do Toninho e da parte do DJ Josias. O espetacular! Luxuosa Carroça da Saudade, comandada pelos DJs Tom, Franginha, Toninho e Josias. Alô, Macarena, vocês querem isso aqui? Então toma! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Um novo visual já existiu. E você, você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Atenção, garçom! Aqui ao lado, você, com a galera do Flamenguinho. Você me perdeu. Perdeu! Bora ficar pra hoje! Não deu valor em mim. O espetáculo agora é da Dona da Noite. Aqui, Bacari! E aí, como é que é, papai? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E a galera do Lindo estão aqui também comigo! É igual quando eu te conheci. Ariel! Alice! E a galera da Vitória Cosméticos Naturais. Rock, rock. Mas sei que eu vou lutar pra te recuperar. E aí, molequinho? Essa é só uma fase, né? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. O novo visual, a Dona da Noite chegou em Macarena. É desse jeito que o nome da Lua detona pra você. E toda sexta-feira na saída do Bajara tem o ensaio aí do fã clube. As feras do Tecno. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver. Luxuosa. Essas palavras nunca vão expressar. O Pará já conhece. Por isso eu canto assim. Falar não se faz necessário. Assistir e comprovar. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Imagina! Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim porque não vê. E e bate. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Jura pra mim, vai, jura. Que não vais me esquecer. Jura. Pois eu amo você. Jura. Nunca vais me deixar. Jura. Se os mares que descobri um dia vier fazer esse amor se acabar. Jura. Jura. Eu sempre vou te amar. Toma, careca. Vou te deixar. Jura. Pois eu sempre vou te amar. Goleiro, paixão, não, não tá dançando, não. DJ Tom. Então bora se falar de amor. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Luxuosa. Tudo que eu quero. A dona da noite chegou no pedaço. DJ Fabrício. Bora, meu irmão, pra cima, garoto. O novo visual da... Atenção, maestro. Sei, outro amor vou encontrar. O novo visual. Outro amor. Sandro. Gideu também está aqui com a gente, valeu! Outro amor, outro amor. É amor, é sedução, é Sandra, Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Que sou maestro. Referiu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Yeah. Aventura. pensar. Oi? Vale a pena você se calar. Luxuosa Carroça da Saudade. Vem esse papo centimetral, o som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. É com a Clarion aqui ao lado, né? Ariel, Alice e a galera Vitória Cosmético Naturais. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te Luxuosa Carroça da Saudade, comandada pelos DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Essa é a Luxuosa Carroça da Saudade. A melhor sensação que você sentiu em sua vida. Bora fazer o caqueado! Cheia de casla, na principal caixão pelo amor. Tudo porque não fala que a mãe seria mais não viver. Assim com a minha mãe, a multa seria para reter. E ter belo com a consciência, um pouco leva a ter feito mãe. O verbo que ansia lá, se vise longe a pena mãe. Um novo visual. Se eu olhar, cadê você toa que a mãe? A graça do brulho, ela aplica a tomber. Colorou a consciência, ela vinha mãe. A calma conta, conta, conta e pedi. E pôs as irmãs com palé da namoro. Ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, ali que tanga, se soleil a minha mãe. Se forte que ela vive Robson, qual é a parada? Chega aqui, vem pra cá comigo, fica aqui do meu lado. Mamãe! Ah, tá difícil hoje? Visual. Vamos lá, galera. Agora você está no caque. Vai, o caqueado vai ter. Agora. Ai, papi, to dance together. They started dancing, dancing. See how they singing, singing. Play the ring, ting, ting. They want me to sing, sing, sing. Aha! So, Cacotanza, we love fiesta. Meu amigo Júlio Dage. Um abraço pra você, garoto! Luxuosa Carroça da Saudade. Um novo visual da Luxuosa. Remexendo com meu corpo dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira, balanço de voo alto e devagar. Luxuosa, Carroça da Saudade. Dessa maneira, remexo até o eixo da terra inteira, balanço de voo alto e devagar. Direto dos campos Marajoara para o mundo. Chamegando lá, mundo bom a procurar. A Luxuosa, Carroça da Saudade. Aí, malucão! O espoca ele! Chegou! De matar, remexendo aqui, chamegando lá, mundo bom a procurar, remexendo a terra, mexendo o mar, teimosia de matar, remexendo aqui, chamegando lá, mundo bom a procurar, remexendo a terra, mexendo o mar, teimosia de matar, chamegando bem na terra dessa maneira, pisando terra firme a debochar, amando e gigando, nega parceira, virando o mundo bravo com seu olhar, chamegando bem na terra dessa maneira, pisando terra firme a debochar, amando e gigando, nega parceira, virando o mundo bravo com seu olhar, chamegando aqui, chamegando lá, no chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá, mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá. Meu amigo Alfredo, o Cachaça Light, aqui, brazucando lá, aqui também comigo, um abraço pra você, garoto, chamegando lá, lá do Balneário BH, brazucando aqui, um abraço, lá, mundo inteiro a conquistar, chamegando aqui, chamegando lá, no chamego de lascar, brazucando aqui, brazucando lá, mundo inteiro a conquistar, vem pra cá, dança, vem moçada, dança, criançada, dança, vem gatinho, dança, paz e amor, dança, vamos povo, dança, paz na terra, dança, a dona da noite chegou. A Luxuosa, sucesso de norte a sul, de leste a oeste do estado do Pará. Agora, para o Brasil. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Carroça da Saudade, a dona da noite. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Tá na hora da gente. A gente dançar agarradinho, mas tem que ser desse naipe aqui, ó. Desse naipe. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, aquela hora que você pega a patroa e dança agarradinho com ela. Bem agarradinho. Bora pegar pau. Tanto assim. Quero ver, meu irmão. É por você que canto. E aí, cabeludo? Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu a dona da noite chegou. Que canto. E aí, você lembra, lembra, lembra? Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. E amigo Adelson! Que loucura! Isso aqui também com a gente, um abraço pra você do Parco Viana Neto. É verdade, amigão do meu pai. E ele tá ali, ó. Hoje só no pacote, né, Adelson? Um abraço! Noite, que cama tão grande, se a gente só dormir agarrado. Cada coisa. Nosso amigo DJ Tota Saudade tá aqui. Você queria ouvir. E aí, Tota? Eu queria um novo visual. E você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. Aqui no nosso curral, aqui do Giel, tem taças. Você também, né? Chapéus. Não posso acreditar. Tem também toalhinhas. Camisas da carroça. Já não tá mais. Você adquire aqui no cu. No nosso curral, do Giel. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor que eu bem dançou? Sem conversa alguém nos fala de nós dois lembrando fatos bem antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. Aparências tentamos todo o tempo manter. Sorrindo, eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só você. Nosso amigo DJ Capote, isso aqui com a gente. Ele nosso grande amor passou. DJ Capone tá na área. Alô, Capone! Na base do só você. DJ Tom detonando todas. Será que aquele grande amor também dançou? Se você for até Recife, um novo visual, não esqueça da esteira do chapéu. Deixa eu abraçar a Lohane Barbosa, a Laiane Praia, Barbosa, lá de Tupanema. De Recife. Oi! Mas parecem coisas. RC Design é o nome da emoção. Quando você for até Recife, não esqueça. E aí, malucão, levaram o pessoal? E cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. DJ Rodrigo, isso aqui com a gente lá do Aparecido. Um abraço pra você lá do Arapari. Alô, DJ Rodrigo. Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto. E a velha linda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, na minha família Daniela. Cadê o Rodrigo, hein? Alô, Rodrigo! O Spock está aqui. Pois as praias e o sol. Iago Rabelo, Jéssica Brito, São Rugido da Carroça. São a terra. A